por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Se acabar, sendo pecador, me amas. Me amas. Eu sou amado. Eu sou amado, desejado, querido por ti. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, não. Nunca, nunca, pois eu sei.